dente, planei, ninguém entende nada. Pode ligar pra ambulância e diz que eu taquei fogo na tua casa. Sem marca bobeira no ponto, neguinho. Fazendo a colheita, batendo na mesa, preparando a ceia pros irmãozinhos. E quando cê fala besteira e perde seu tempo pra fofocar de mim, a festa já começou um tempo, eu juro que não lembro de ter te chamado pro meu camarim. Yo, what's good, man? I can't, bro. I'm going to Brazil. Yeah, all right.